sintoniza o emissora brasileira de onda média e onda tropical. Neíssimo em 395, 1460 quilômetros, onda média. Neíssimo em 905, onda tropical, faixa de 90 metros. 1.245 quilômetros. 1.4 de potência. A emissora Aruanã Limitada. Um amor que deu certo.